Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Nacional. Rádio Nacional. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, está entrando no ar o Tema Livre de hoje, que vai tratar dos 150 anos, aniversário de 150 anos de Ernesto Nazaré, que não ocorre hoje, ocorre no dia 20. Ernesto Nazaré nasceu aqui no Morro do Pinto, no centro da cidade, em 1863, portanto, há 150 anos atrás, e já várias homenagens estão em andamento aqui, em preparo para lembrar e homenagear Ernesto Nazaré durante essa data. Ernesto Nazaré é tido como Chopin brasileiro por Jacó do Bandolim. Nós estamos aqui no estúdio hoje para conversar sobre a obra de Ernesto Nazaré, a importância de Ernesto Nazaré na música popular e na música clássica, na música erudita brasileira, e também sobre a expansão dessa obra ao longo do tempo e a importância disso na vida da cidade, com o Luiz Antônio, que é biógrafo, Luiz Antônio de Almeida, biógrafo, trabalha no Museu da Imagem do Som e detém até acervo particular do Ernesto Nazaré, né, guardado. Ele tá, é um dos destaques de ontem. Ontem o Globo deu uma matéria grande, foi capa do segundo caderno, foram 3 páginas do segundo caderno praticamente, dedicadas a Ernesto Nazaré. E com certeza eles souberam que nós íamos fazer esse programa hoje, correram para publicar isso ontem. O Gerdaldo Santos, que é nosso companheiro aqui da Rádio Nacional, que em 83 anos é talvez o radialista, um dos radialistas mais antigos em atividade no Rio de Janeiro, e vai falar conosco bastante sobre esse período, essa época do florescimento da obra de Ernesto Nazaré, que vem depois da morte dele em 1934. Cravinista Rosana Lanzelotti, é isso mesmo, Rosana? Isso, Rosana Lanzelotti. Que tem aqui um LP, o teu CLP, olha aí, tá vendo só como é que a gente se trai? Trouxe aqui um CD, que é o CD Nazaré. Quem tem amigo? Hein? Quem tem amigos? Não morre pagão. Não faz o programa. Eles é que fazem. É isso aí. Então, eles é que vão fazer o programa hoje aqui, falando de Ernesto Nazaré. Mas antes disso, como nós temos algumas gravações, eu sei da página Ernesto Nazaré 150 anos, uma gravação muito interessante, duas, aliás, do Jacó do Bandolim. A primeira que eu gostaria que nós ouvíssemos aqui para abrir o programa é o Jacó do Bandolim contando como é da importância do Nazaré, por que que o Nazaré não foi mais importante, e também falando sobre a morte do Ernesto Nazaré, que foi uma morte muito, na época era suicídio, né? Mas o Jacó conta essa história direitinho, nós vamos ouvir agora. É entrevista, esse MP3 está aí. Agora, você falou inclusive em Nazaré, e eu sei que você é uma das maiores autoridades sobre esse compositor, inclusive você tem vários álbuns gravados, músicas dele. Então eu gostaria de perguntar o seguinte: por que, a que você atribui exatamente o fato de Nazaré não ser mundialmente conhecido? Falta de moldura e falta de divulgação. Moldura pelo seguinte: um compositor como Nazaré... O que você chama exatamente de falta de moldura? Falta de moldura pelo seguinte: em que pese toda a honestidade que eu emprestei às gravações que fiz de Nazaré, elas não são suficientes para retratar a verdadeira personalidade de Nazaré. Nazaré foi considerado à época, e ainda é, pelos nossos grandes músicos, o Chopin brasileiro. Um Chopin mais popularesco, não resta dúvida. De maneira que é necessário ouvi-lo com uma roupagem mais rica, não apenas na pobreza, vamos chamar assim, de um bandolim e 2 violões, de um solo de piano, uma orquestra pequena de 12 ou 15 figuras, não havia de dar a grandiosidade que as orquestras estrangeiras dão, mas que, infelizmente, as nossas fábricas de disco ainda não tiveram a visão suficiente para fazer isso. O dia que fizerem, você pode estar certo, Nazaré será ouvido como é ouvido Strauss hoje, como é ouvido Leraro, como é ouvido Chopin, etc. E a que você atribui exatamente o fato deles não terem partido para fazer isso, então? Quer dizer, realmente falta de visão? Bom, talvez falta de visão, por outro lado, sou obrigado a reconhecer um mercado também pequeno para enfrentar uma despesa tão grande. Sim, então. porque um disco desse não se faz facilmente com uma pequena orquestra, tem que fazer uma grande orquestra, torna-se dispendioso, torna-se caro. E os arranjos também têm que ser especiais. Um orquestrador, para fazer um trabalho desse, não pode fazer a sopapo, como nós chamamos na gíria. Claro. Ele não pode dedicar 2 ou 3 ou 4 horas do seu trabalho, tem que ficar algumas semanas, talvez. De maneira que tudo isso implica em despesa. Sim. E nós não temos ainda um mercado de discófilos suficiente para fazer uma manutenção dessa. Agora, você acredita, quer dizer, que uma circunstância, e uma vez isso realizado, que o sucesso da música de Nazaré no estrangeiro seria... Ah, seria espetacular. Tenho certeza absoluta disto. Porque Nazaré não apenas fotografou e espelhou a alma brasileira. Não. Ele foi mais eclético, ele foi mais além das nossas fronteiras. Ele, no fraseado dele, a gente vê uma coisa muito mais ampla do que os limites do Brasil. E qual é, assim, há uma dúvida em relação à morte do Nazaré? O que é que você nos conta a respeito? Havia uma versão sempre que eu tinha dúvida se ele havia suicidado ou se ele havia sido vítima de um acidente. Isso foi uma coisa que a história nunca esclareceu suficientemente. E eu, curioso, embora a curiosidade seja mais feminina do que masculina, mas... Mas no caso de um cidadão que tem um nós apelo... somos curiosos, você também, não é? Especificamente, deve ser. Então resolvi eu fazer uma pesquisa e fui até o local onde ele faleceu. Que, aliás, dizem que era uma cascata no meio de uma floresta e tal. O negócio não era tão assim, tão bonito assim. Entendo. Era uma represa d'água, como o Juliano Moreira, onde ele faleceu, e eu cheguei à conclusão que ele não foi vítima de um acidente. Ele suicidou-se num momento de lucidez, porque ele estava sendo vítima de uma doença mental. E disse, ah, então, por que então não se noticiou a notícia? Porque não era elegante àquela época a notícia de um suicídio de membro de família requintada, como era Nazaré. Então procurou se silenciar, botar uma pedra nisso. Agora, em 1965, nós não podemos chegar a esconder a história da música, temos que fazer documentário e repor a verdade no seu devido lugar. Você gosta desse seu estudo da música popular brasileira? Eu senti, assim, em tudo quanto você disse, e previamente, inclusive, quando conversei com você, que você tem uma preocupação absoluta da verdade num negócio desse, né? Você exatamente. Não arrisca. Não, eu não posso. Tudo isso é comprovado. Nenhum. Inclusive, esse levantamento que eu fiz foi fotografado, testemunhado e testemunhado com gravações, inclusive de pessoas da época, que foram personagens nesse drama todo. É isso aí, essa entrevista, o trecho dessa entrevista que nós reproduzimos aqui foi no programa Show da Noite, o Glaucio Gil, que é quem fez as perguntas ao Jacó do Bandolim, na TV Globo, chamado Show da Noite, esse programa, e foi ao ar em 1965. O Jacó do Bandolim é uma referência quando a gente fala de Ernesto Nazaré, porque ele gravou muita coisa do Ernesto Nazaré, e mais ainda, ele sempre procurou ser muito fiel, e até era muito rigoroso, em tudo que fazia, não apenas em relação a Ernesto Nazaré. Eu gostaria que o Gerdau, que tem uma história do Del Rian ótima, com o Jacó do Bandolim, contasse para a gente ter uma ideia, ainda que pálida, desse rigor do Jacó do Bandolim, como ele era sério nessas coisas, né? Ô, Luiz Golo, eu quero dizer a você, em primeiro lugar, agradecer esse convite que você me fez estar aqui junto com a Rosana Lanzelotti e o Luiz Antônio de Almeida. É uma honra muito grande. A história que eu vou contar a você é aquela em que o Del Rio, o Jacó, realizava festas na casa dele, tocava lá, é sábado, uma coisa assim. E todos os instrumentistas que iam à casa dele, ele convidava para tocar. Del Rian contou-me que estava lá e ele então chamou: vem cá, menino, tá. E aí dizem: toca aí para nós. Aí o Del Rian pegou o bandolim e tocou. Ele fazia o ritmo da música batendo com o pé, né? O Del Rian. Quando ele começou a tocar e bater com o pé, o Jacó deu um pisadão no pé dele e não toca assim. Ele nunca mais esqueceu isso, o Del Rian, e contou-me essa história, que eu acho interessante. Agora, o Jacó, eu conheci também como advogado, ele era escrivão de uma vara criminal. Então eu saía ali do Tribunal de Justiça, do meu trabalho, ia até lá a vara que ele trabalhava, e cumprimentá-lo, bater um papo e tal. Então, eu observei que ele era um dos homens mais organizados que já conheci, que já me falaram. Porque realmente o cartório era todo certinho, todo arrumado. E toda a história que todo mundo me conta do Jacó, que em casa também, ele era todo dele. Então, essa é a figura maravilhosa que você nos deu o prazer de ouvir agora aqui no seu programa. E que nós temos outra gravação dele. Essa gravação eu tirei dessa página, que é da www.ErnestoNazaré150anos.com.br. Nós temos uma outra página também disponível na internet, que é a página www.ErnestoNazaré.com.br. O Nazaré, claro, todo mundo sabe que é com TH no final, e a responsável por esta página é a Rosana Lanzelotti, que também, Rosana, eu li que você é responsável pelo resgate de mais de 200 obras do Ernesto Nazaré. Gostaria que você falasse um pouco, também entrasse no debate aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Realmente, ao longo da minha carreira de musicista, a gente percebe como é difícil conseguir partituras de compositores brasileiros para se tocar. Por incrível que pareça, até o Villa-Lobos tem apenas metade de sua obra editada e disponível para os músicos, que dirá os outros. Então, falando de Ernesto Nazaré, as obras dele durante muito tempo, Luiz Antônio de Almeida sabe disso, ficaram em formato manuscrito na Biblioteca Nacional, no acervo do Luiz Antônio, no Museu da Imagem e do Som, e a gente sabe que os músicos não podem tocar do manuscrito, até porque o manuscrito apaga. O Nazaré escrevia com lápis e papel. Então, de um tempo para cá, algumas iniciativas aconteceram no sentido de resgatar as partituras do Nazaré. Mas a primeira vez que nós conseguimos colocar todas as 218 peças disponíveis na web gratuitamente para o mundo inteiro foi em 2009, com esse site que nós fizemos, com a ajuda do Luiz Antônio, com a ajuda do Alexandre Dias, que é outro grande pesquisador de Nazaré. E foi a primeira vez que, em todo o mundo, qualquer um poderia baixar uma partitura do Nazaré. Nós tivemos um sucesso maravilhoso, porque pessoas do mundo inteiro começaram a escrever agradecendo a iniciativa, e pessoas dos mais, enfim, dos mais distantes locais, da Austrália, da Alemanha, e a visitação do site é bastante boa. A gente tem um acesso de 2.000 visitantes por mês, o que demonstra o interesse das pessoas em tocar a obra de Nazaré. Não, e se tratando de um músico que morreu em 1934, não é? Quer dizer, isso aí mostra, atesta qual é o interesse que existe. Eu, quando estava fazendo uma rápida pesquisa, porque a gente, quando faz pesquisa para apresentar programa, tem que ser um negócio muito rápido mesmo, sobre Ernesto Nazaré, eu vi assim a passagem, assim, ele teve obras até foi gravado até na Islândia. Como se a Islândia fosse algum exemplo de outro planeta, né? Assim, até na Islândia, como se o cara, até no lugar mais remoto do mundo. Agora você, Luiz Antônio, que é biógrafo e que tem até, está de posse de objetos de uso pessoal do Nazaré, tudo isso, como é que você situa essa questão do Nazaré ser internacional dessa forma e, ao mesmo tempo, do Brasil não ser tão popular, né? Quer dizer, é uma coisa de contexto mesmo cultural brasileiro, nós não temos a popularidade que deveríamos, nós não damos a popularidade que deveríamos dar a Villa-Lobos, a Nazaré e a outros. O Jacó diz que ele é o Chopin brasileiro. Como é que você vê o isso? O que acontece, primeiramente, bom dia. A você, Gola, a Rosana, ao Gerdau, aos ouvintes da Rádio Nacional. O que acontece em relação ao Nazaré? Primeiro, ele é um compositor que fez obras para piano. O piano era um instrumento, né, da predileção e um instrumento de trabalho do Ernesto Nazaré. Isso no século XIX. Ele começou a se apresentar, digamos assim, profissionalmente em 1878. Ele já tinha 14 anos. E o que acontece? Era o piano que mandava na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro chegou a ser chamada, por algum escritor, de Pianópolis. Então, todo mundo, para ouvir música em casa, tinha que ter um pianinho. e mesmo as famílias mais humildes, com muito sacrifício, compravam um. Então aquele era um instrumento que o Ernesto trabalhou. Depois foi se inserindo aí a flauta, né? E posteriormente até o violão mais tarde, porque o violão ele já era visto como um instrumento assim mais do pessoal malandro, né? Foi uma marginal, luta, né? Um instrumento marginal, né? Aí o que que acontece? O Ernesto, ele conseguiu juntar na obra dele uma técnica pianística de muito valor. É um trabalho que todo pianista no mundo inteiro aprecia. E a nossa temática, né? Porque se ele também fizesse uma obra, digamos assim, chata, não ia funcionar. Então, de repente, ele conseguiu trazer das nossas priscas eras, né? Ou seja, da nossa essência, dos primórdios da formação da música brasileira, ele foi trazendo aquelas temáticas todas, né? Através de uma embalagem muito sofisticada. A obra do Nazaré, por incrível que pareça, a harmonia, né, a forma com que ela foi trabalhada, não envelheceu. Há compositores que você toca maravilhosos, mas você sabe que aquilo é velho. É verdade. Aquilo já passou. Então, o interesse é despertado no mundo inteiro. Quando eu acho o seguinte, eu vejo a música brasileira, principalmente a do Nazaré, a do Mignone, a do Lorenzo Fernandes, são florestas ricas que ainda vão ser descobertas. A do Nazaré está sendo, graças a um trabalho, por exemplo, da Rosane, né, quando ela divulgou a obra do Ernesto Nazaré, conseguiu levar toda essa obra na internet, ou seja, você chega, acessa o site, aperta um botãozinho, lá sai impresso na sua casa. Isso é um trabalho maravilhoso, inclusive na Islândia, né? Até na Islândia, né? Acho que agora até na China, né? Espero que sim. Lá, até na China. Então, mais ou menos isso que eu acredito que eu possa responder, né? Ou seja, é um trabalho bem feito, tá aí. Então, ele não vai envelhecer. Todo pianista tem alguma coisa interessante a descobrir na obra do Nazaré. E a nossa música, né? A música do Rio de Janeiro, até mesmo a música negra, porque aqui era a capital do Império, a capital federal, né? Então sempre realmente... O Nazaré vem com o Lundu, né? A composição é Lundu, dele, né? Com 14 anos, ele já coloca um Lundu no meio da coisa, né? Exatamente, já é uma carga negra nisso aí. Exatamente. Africana nisso aí, da produção do Nazaré. Agora, você falou da importância do piano, eu queria puxar aqui o Gerdau, não que ele seja testemunha ocular da história, mas ele não é o repórter Esso, mas o Nazaré tocava piano na sala de espera do Cine Odeon, ali na entrada, no hall de entrada do Cine Odeon, né, no tempo em que o cinema ainda era cinema mudo. Quer dizer, isso, e a gente, eu li isso nessa pesquisa que eu fiz, e a gente especialmente para ouvir o Nazaré. E não para ver o filme, para ouvir a música de Nazaré. E eu tenho uma presença, para mim, muito gostosa, que eu trabalhava na Rádio Globo em 1944, 45, e ali na Avenida Rio Branco, e eu passava pela rua 7 de Setembro, esquina de Rodrigo Silva, onde eu tenho um prédio em que me disseram, aqui nesse prédio morou o Ernesto Nazaré, que saía daqui para ir tocar no Cinema Odeon, na sala de espera do Cinema Odeon. Que ficava Odeon. Ali adiante, né? Pois é, ficava adiante. E eu me encantei, a rapazola e tal, era a feira de Leipzig, quer dizer, uma feira de brinquedos, e que tinha um prédio assim em que o nosso Nazaré morava. Era uma loja, isso aí, né? Uma loja. Hoje é um bar assim de comida, de comestíveis. Mas eu, toda vez que eu passo ali, eu presto a minha homenagem ao Ernesto Nazaré no fato de olhar só para cima do prédio até dizer que ele morava em cima. Isso eu ouvi dizer. Tudo que eu sei, que eu acompanhei, histórias contadas pelos amigos, que eu tenho o prazer de... Então, o Nazaré, eu me recordo disso e queria saber aqui dos nossos queridos, a Rosana e o Luiz Almeida, o seguinte: como é que nós devemos fazer para divulgar e falar nessa obra? Qual é o trabalho que nós brasileiros temos para divulgar essa música que é tão discutida, que o brasileiro não prestigia o seu artista, né? Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Rosana. Então, eu queria muito conversar com você sobre isso. Eu acho que um ponto primordial é esse, que Luiz Antônio levantou, da gente disponibilizar as partituras. As pessoas, às vezes, não se dão conta de que a gente está deixando para trás músicos que foram considerados geniais, como Glauco Velasquez, contemporâneos de Nazaré, Luciano Galê, que fez arranjos da obra de Nazaré, que estão lá no site também, no Música Brasilis. Arranjos muito sofisticados e que eram contemporâneos do Nazaré e também compositores, e a obra desses compositores vai ficando esquecida porque os músicos não têm acesso às partituras. E se eles não têm acesso às partituras, eles não podem tocar, o público não conhece, ninguém grava e a coisa vai ficando como se fosse desimportante, que não é. Então tem uma parcela da nossa memória, da nossa cultura, que vai sendo esquecida, deixada para trás. A gente estava conversando antes da entrevista do acervo das rádios. Aonde está o acervo das rádios Tupi, das rádios que contam essa história desse momento tão rico da música brasileira, da música carioca? Você falou em rádio e eu gostaria aqui de dizer que o Ernesto Nazaré tocou piano na inauguração da Rádio Sociedade, hoje Rádio MEC, que faz parte do contexto Empresa Brasil de Comunicação, onde nós estamos e trabalhamos. E ele foi com Roquete Pinto, a inauguração da Rádio Rádio Sociedade. Ele foi o pianista, foi um dos músicos, um dos artistas apresentados nessa inauguração. Olha, Gerdau, o que que acontece? O Ernesto, ele vivia de música. Então, ele era professor de piano, ele compunha, editava e vendia suas obras. Então, ele tudo que ele recebeu na vida veio por intermédio da música. Agora, o Ernesto tocava em bailes, tocava em casamentos, né? Batizados, eu acho que só não tocou enterro. Não tocou porque não foi chamado. Porque não chamaram, né? Aí, o velório deve ter tocado. Acho que sim. Aí o que que acontece? Ele foi participando, por exemplo, dos bailes, né? Quando chegou o cinema mudo, ele não só tocou na sala de espera, como também tocou acompanhando as cenas, né? Que era muito gostoso. Ou era o Ernesto tocando sozinho, ou ele com um violinista e tal. Depois veio o rádio. Aí o cinema também, praticamente no momento em que o cinema foi se tornando, foi ganhando voz, né? Foi surgindo também o rádio. Aí o Ernesto já foi logo chamado para tocar em vários programas. Por exemplo, que eu me lembre, os programas naquela época, o Gerdau não pegou isso, mas eram programas de no máximo 15 minutos. O Ernesto fazia programas de uma hora. Então, realmente, era o sucesso que ele fazia no rádio, né? Pena que rádio a gente sabe como é que é. Você escutou e aquilo não fica, né? Infelizmente, não, para aquele momento. Mas, pelo que eu disse, o sucesso era tão grande que os seus programas foram se estendendo. Então, ele pegou tudo. Quando acabou, né? Quando, de repente, aquele momento em que o pianista tocava nos bailes foi sendo substituído por um fonógrafo, por um gramofone, por um disco, o Ernesto foi sendo colocado de lado. E ele foi ele entrou num declínio, como assim também entrou a Chiquinha Gonzaga, o Zequinha de Abreu, o Marcelo Tupinambá, eles foram entrando naquele declínio, e o Ernesto ainda tentou lutar um pouquinho compondo sambas. Só que o samba do Nazaré era mais ou menos quando a gente encontra um gringo que resolve compor um samba. Era mais ou menos a mesma coisa. O negócio dele era o choro, né? Ele foi tentando. Era um negócio muito sofisticado. O Nazaré era muito sofisticado, né? Mas ele queria vender, ele queria sobreviver, na verdade, também, né? Eu queria que a Rosana falasse um pouco. Rosana, esse CD Nazaré é um CD que você tem algumas faixas aqui, algumas. Faixas que são inéditos de Nazaré, não é isso que você resgatou? Eram inéditas. Qual na é época que nós vai... gravamos. Essa que eu acho que a gente poderia ouvir, O Encantador. O Alexandre Dias, nosso grande amigo e pesquisador de Nazaré, me apresentou a partitura, uma semana antes da gravação, a partitura do manuscrito do Nazaré, porque a versão que se conhecia até então, impressa, era uma versão espúria, exatamente porque não se tinha encontrado esse manuscrito. Então, Encantador, de Ernesto Nazaré, no cravo, prestem atenção, o cravo, que é um instrumento de cordas pinçadas, como bandolim ou violão. Legal. É isso aí, esse foi Encantador, com a Rosana Lanzelotti, o Caito Marcondes e o Luiz Leite, do Ernesto Nazaré, uma das inéditas que a Rosana pesquisou e resgatou. Ela resgatou mais de 208 composições de Ernesto Nazaré, essa é de 1927, mas eu já queria inserir esse dado na conversa que estávamos tendo com o Luiz Antônio, porque em 1927 o Nazaré já estava há 7 anos da morte, Nazaré já estava doente. O Nazaré morreu sifilítico, né? E no último estágio da sífilis, quando já afeta o cérebro, a gente já não tem mais noção. Por isso essa discussão sobre suicídio ou morte natural ou acidente lá na colônia Juliano Moreira. O fato dele já estar na colônia Juliano Moreira já é sintomático, já mostra que era um paciente terminal da doença. Como é que é? Parece meio triste também, Rosana, essa Encantador, embora Encantador é triste, né? É triste, pois é, ela destoa, inclusive, no andamento mais lento, né? No tom menor, si bemol menor, é uma tonalidade, quem é músico sabe, é uma tonalidade que denota um recolhimento, né? Uma das minhas grandes emoções quando eu lancei esse CD foi tocar para os internos da colônia Juliano Moreira. Fiz questão de ir lá, fazer um dos recitais de lançamento. E foi um momento de muita emoção, né? Porque, bom, a gente imaginava o Nazaré ali, mas aquelas pessoas, eles estão em outro, digamos assim, em outro momento, né, psicológico diferente do nosso, mas eles são muito tocados pela música. E eles ficaram muito tocados de saber que o Nazaré tinha escrito música, enfim, sendo um deles. Eles sabiam que Nazaré tinha vivido lá? Sabiam, sim. Né? E, inclusive, acho que Nazaré deve ter sido o mais ilustre hóspede lá, né, interno lá. O bispo do Rosário também foi. Mas o Nazaré é muito antes, né? Pois é. Então, inclusive, nessa época tinha lá uma exposição do bispo do Rosário. E os internos fizeram questão de vir cantar comigo. Foi muito emocionante, porque muitos deles têm uma veia artística e eles queriam se expressar também. Disseram, agora eu quero cantar. E subiram no palco e cantaram. Foi muito emocionante. O Ernesto, ele teve a sífilis, né? A sífilis é um micróbio, né? Um treponema. Aí atingiu o sistema nervoso. Isso era muito comum, porque o cidadão pulava uma cerca, não tinha esse controle. E vou dizer mais, a sífilis era muito comum. Era. Sifilítico foi o nosso escritor Mário de Andrade, sifilítico foi um outro compositor, esse também enlouqueceu, o Eduardo Souto. Sifilítico foi o grande Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz terminou a vida louco. Né? Que é o terceiro estágio da sífilis. Exatamente. Né? A sífilis tem um processo de contaminação, incubação e depois aí, vai se manifestando. Ele pode atingir o sistema nervoso como pode atingir um determinado órgão interno. Mata por outra razão. Né? Exatamente. A pessoa não morre louca, né? Isso. E o Ernesto foi internado porque ele fugia. A família se preocupava, ele não parava em casa, né? Então ele foi para a colônia exatamente para preservar, porque ele ia desanimá-lo. A colônia era no fim do mundo, Jacarepaguá nos anos 30 era exatamente um outro país, né? Um outro estado. Aí o Ernesto foi para lá e um belo dia ele fugiu. Ao invés de pegar o caminho que levava para o centro de Jacarepaguá, para Taquara, e dali ele, quem sabe, pegar um transporte, vir a Madureira e um trem e fugir, né? Ele então pegou o caminho da mata, onde terminava exatamente nessa represa que eu estive lá. O Jacó esteve uma vez lá, eu estive duas, né? A mesma pesquisa que o Jacó fez, eu também fiz. E é claro que eu comecei a pesquisar na colônia em 78, encontrei ainda muitas pessoas que conviveram com o Ernesto, inclusive o enfermeiro dele, já aposentado, certamente, né? Um dos últimos médicos que cuidou do Nazaré e tal. Então, eu também, em relação ao Ernesto, se ele se suicidou ou se ele sofreu um acidente, eu acho encantador essa dúvida que ficou, né? Porque encantador em homenagem ao Tango, que a nossa querida Rosana interpretou agora. Porque eu não sei. Porque há um número de pessoas praticamente igual dizendo que ele teria se suicidado e há o mesmo número praticamente dizendo que ele teria sofrido um acidente. E essa dúvida eu preferi nunca, assim, eu trabalho em cima para resolver essa situação. Mas eu acho que a gente vai ficar ainda sem saber essa resposta. Agora, o Jacó respondeu na cabeça dele, pelo menos, né? Exatamente. Ele disse, olha, foi suicídio, até por causa do estado de ânimo, do estado psicológico, da surdez. Porque isso também é terrível, né? Você imagina o jeito que vive do som. Às vezes fica surdo, né? A gente recorre logo ao Beethoven, né? O Ernesto uma vez chegou para uma parente e disse assim, fulana, você sabe por que eu fiquei maluco? Não, por quê? Por causa da quantidade de música que eu tenho dentro da minha cabeça e não consigo pôr para fora. Então, de onde é que ele tirava essas... ou seja, você percebe que é um raciocínio lógico, né? Ele tem uma carta que ele deixou, que hoje faz parte do acervo da colônia, onde a carta você vê que tem princípio, tem meio, tem fim, ele começa saudando, contando depois vem ele contando a sua situação, encerrando. Ou seja, ele era um louco, era. A sífilis atingiu o sistema nervoso dele, atingiu. Mas ele talvez tivesse momentos em que, de repente, ele chegasse à conclusão de que o que eu estou fazendo aqui? É verdade. Nessa situação... Luiz Antônio, eu queria perguntar a você, que eu já ouvi falar até que não teria sido suicídio, nem afogamento, né? Que teria sido um assassino. Você já ouviu falar nisso? Olha, eu de um assassinato, Não, porque, o Gerdau, o lugar é difícil você carregar alguém para lá, né? É no meio de uma floresta, há uma picada. Ele é isolado, ele passa. Isso, ou ele chegou lá sozinho, ele não foi arrastado. Agora, há vários comentários, né, que ele teria sofrido uma violência sexual e aquilo teria arrasado ele, né? Fala assim, puxa, agora cheguei ao fundo do poço, né? Na colônia. Sei. Claro, ele vivia com outros. Você apurou isso? É verdade isso? Olha, a gente ouve depoimentos, a gente guarda os depoimentos, a gente grava os depoimentos, mas como é que a gente vai poder provar? Pois, mas os depoimentos eram confirmando essa história. Não, um depoimento me falou a respeito disso, né? Um depoente me disse que teria acontecido isso, né? Então essas coisas a gente fica sem provar já. A gente vai ficar sem provar. Aliás, esse tipo de coisa também era comum em instituições desse tipo. Então, o sistema prisional, né? Seja cadeia ou seja sanatório, né? Que era uma exacerbação, né? de sentimentos, se você é triste, você fica mais triste. Se você é nervoso, violento, você se torna mais violento. Então, acho que aquela coisa do sexo, acho que a coisa ficava muito forte ali, né? Era difícil de controlar essa situação entre... Era um hospício, onde, no caso do Ernesto Nazaré, eram homens, né? Eu fiquei curiosa, Luiz Antônio, porque estamos todos esperando uma biografia que você tem pronta de Nazaré. Para ser publicado. Mas eu queria te perguntar, fiquei muito curiosa, você transcreve essa carta do Nazaré lá da colônia Juliano Moreira na... Coloco, exatamente. A gente precisa trabalhar para esse seu livro ser impresso. Eu também acho, porque são 37 anos pesquisando. Claro. Agora então, né, com a ajuda do Alexandre tem... Porque agora estão sendo disponibilizados pela internet esses jornais todos. O País, por exemplo, né? Você encontra o Jornal do Brasil, você encontra na internet, aí você coloca assim, Ernesto Nazaré. Pimba, aparece 2.000 informações sobre ele. Como é que o Alexandre entrou nessa história? O Alexandre é novo e mora em Brasília, né? Exatamente. Ele é de Brasília, né? Como eu não sei, mas acredito que como pianista... A paixão veio, o canto da sereia veio tocando Nazaré, né? Então, mas e o contato com você, como é que foi? Não me lembro, mas já tem mais de uns 10 anos, né? Certamente alguma dúvida, alguma matéria que ele tenha lido a meu respeito e o contato... Era Nazaré, o negócio foi Nazaré. Nossa parada é Nazaré. Uma consulta dele é você. Você fala nisso, já que a gente está... Você trouxe alguma coisa pra gente ouvir aí. Nazaré. A gente poderia ouvir... O próprio Nazaré tocando o apanhete cavaquinho? Claro, certamente. Dá pra ser a dica do Mané? Não, sai violinha. Esse não tem nada de Ernesto Nazaré? Não, essa gravação foi que é do meu pendrive. O seu qual é? Do seu pendrive? O rapaz mandou pra cá. A gente pode continuar. Eu queria aproveitar esse intervalo rápido. Isso. São 10 horas e 41 minutos. O Luiz Augusto Golo, no seu programa, neste momento, através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a nossa Rosana Lanzelotti, ela falou que havia pouco trabalho sobre a história das rádios. Quer dizer, Rádio Clube, Rádio Marinque Veiga, Rádio Philips, Rádio Roquete Pinto, né? Essa não tem. Tem um trabalho da Rádio Nacional que é encontrado. Que nós conhecemos muito bem. Mas essas outras emissoras, então, fazer daqui um apelo, aproveitando aqui a ideia da Rosana, de que pesquisadores profissionais, autores profissionais, que façam essa pesquisa e vamos unir e fazer a história do rádio ficar redonda. Exatamente. Mais ainda, tem muita gente que é herdeiro de acervo, que está guardado, escondido em casa, guardado em sótão, gaveta, isso, baú, e que faz parte da história da rádio. Exatamente. Muito bem, né? Gostei da... É verdade. A pessoa tem... Estou aprendendo com você. Eu vou até dar uma ideia para o pessoal, porque a Lei de Incentivo à Cultura, o PRONAC, ela admite projetos para compra de acervo. Então, o pessoal, às vezes, está com aquilo em casa... Pode vender, né? Os olhos do Gerdau brilharam agora. É PRONAC, é? O que, que é? É a Lei de Incentivo à Cultura Federal, sei, né? Tem lá no Ministério da Cultura o link. Claro que tem que haver uma instituição que se proponha a comprar o acervo. Não, diga para a pessoa que está nos ouvindo. Isso é uma possibilidade que eu vejo, a pessoa que está nos ouvindo sabe onde é que vai procurar. Olha, eu trabalho há 10 10 anos no Museu da Imagem e do Som. E hoje, de uns 6 ou 7 anos para cá, eu me tornei responsável pela sala de pesquisa. O que existe de memória, principal acervo no Brasil de memória do rádio, e acho que inclusive em todas as três Américas, é o acervo da Rádio Nacional, uma grande parte do acervo que está com a gente. Tudo já digitalizado, tudo já passado para CD. É um trabalho, você tem a vida do rádio brasileiro, mas o rádio da Rádio Nacional. Na verdade, você tem a memória, a né? Memória. Você tem a memória viva. E os pesquisadores ficam revoltados porque não encontram nada da Rádio Marinique Veiga, não encontram nada da Rádio Tupi, da Rádio Globo. E são rádios que, pelo menos a Globo e a Marinique Veiga, a Tupi, estão aí. Por que não tem essa memória? Será que estão sendo guardadas? Isso sumiu. Não há cultura da memória. Não temos encontrado as pessoas que estão com esse arquivo, esse material. E nós estamos, nesse momento, fazendo com que sejam chamados. Isso aqui já é uma... Exatamente. Está partindo daqui, 10 horas e 40 minutos. Exatamente. Eu disse o horário até. Ô, Luiz Antônio, chama aí essa música. Vamos então. Antes de apresentar o nosso Nazaré tocando piano, que isso é de alta importância e um momento muito especial que os nossos ouvintes vão ter agora. Isso aí. Vem ouvir piano. Agora, eu queria te fazer uma pergunta antes dele tocar. Eu ouvi dizer que ele, em 33, antes de morrer, ele já tocava debruçado no piano, que ele não ouvia. Isso é verdade? Ele já tocava há muitos anos. Quando criança, ele caiu de uma árvore, bateu a cabeça e teve um dos nervos auditivos prejudicados. Foi se manifestar muito depois, né? Com o passar dos anos, né? A pessoa vai envelhecendo, a deficiência natural, aquilo então se tornou maior porque ele já tinha aquele problema. Então ele tinha esse cacoete de aproximar o ouvido esquerdo do piano para ouvir melhor. Com o passar dos anos, ele ficou quase que completamente surdo, quase. E nós vamos ouvir uma gravação dele feita em 1930, já cansado, já surdo, né? Acredito que ele estivesse tocando praticamente utilizando a memória visual, né? 66 anos, né? Exatamente, mas só que a gravação está muito boa. O cara está muito bem. Thank you. É isso aí, isso aí foi o próprio Ernesto Nazaré. Vamos dar uma salva de palmas aqui. Salva de palmas. O artista gosta de uma salva de palmas. Mais alto que ele não está ouvindo. Agora, ô Luiz Antônio, o Nazaré, essa execução, eu estava falando aqui enquanto nós ouvíamos no finalzinho, que o virtuosismo do Nazaré fica evidente, não apenas como um compositor com a panha de cavaquinho, mas também como um executor da própria obra e de outras obras, e que o nivela aos grandes compositores e intérpretes de piano europeus, de música clássica. E Nazaré parece que chegou ao fim da vida amargurado pelo fato de não ter sido reconhecido como um autor clássico, um autor importante, um erudito culto brasileiro, como Villa-Lobos, por exemplo, embora Villa-Lobos tenha dedicado a ele o primeiro choro, né? E ele próprio, Nazaré, também tenha dedicado a Villa-Lobos obras. Olha, também. Olha, o Ernesto era um tímido, e o Ernesto era muito amigo do Villa-Lobos. O Villa-Lobos não, o Villa-Lobos era um guerreiro, né? Então, tanto é que quando eles disseram, quando ele foi à Europa pela primeira vez, eles, até mesmo parece que a frase dizia que ele não veio aqui para aprender, ele veio aqui para mostrar a obra dele, né? Você sabe então, que existe uma maldade muito grande a propósito do Villa-Lobos, que ele voltou, maior Bandeira que disse isso, assim, todo mundo vai a Paris e volta de Paris cheio de Paris. Villa-Lobos vai a Paris, volta de Paris cheio de Villa-Lobos. Então, esse era o comportamento. E o Ernesto, ele fez, além de um tremendo tímido, né, ainda mais com a dificuldade da audição, eu acho que ele também foi de uma época onde os nossos valores, não existia essa história do que é nosso, de valorizar o que é nosso. Isso já foi surgindo, eu acredito até mesmo depois da Semana de Arte Moderna, né? Nos anos 20, né? Então, eu acho que esse tipo de conscientização, esse artista é importante, esse artista fala do nosso país, esse artista trabalha. O Ernesto só foi mais ou menos entender isso no finalzinho da vida. Mas como eu estava lhe dizendo, eu não terminei a resposta de uma pergunta que você me fez anteriormente. Quando o piano foi sendo esquecido, foi se tornando um móvel de decoração e hoje em dia eliminado totalmente das nossas casas, só sobrou mesmo o que a nossa querida Rosana toca, então o que, que acontece? Ele ficou exatamente esquecido. Só que a sorte do Ernesto Nazaré é que a realidade do Brasil é uma e a realidade da Europa, dos Estados Unidos, do Japão é outra. Lá há milhares e milhares de estudantes. Eu imagino a China com aqueles conservatórios, com centenas de... O dia que o Ernesto, o chinês, descobriu Nazaré, nós estamos... Acabou. Ele vai ter um novo planeta, um novo mundo para desenvolver a obra dele. Então, acredito que é exatamente isso. É a sorte do Ernesto, infelizmente, não coube a nós. Coube porque essa obra do Nazaré, gravada hoje em dia lá fora, não foi só a partir de um trabalho feito da Rosana. Ele é o valor intrínseco da obra do Nazaré. É o tal de um comentando, alguém comenta sobre a obra, alguém passa uma xerox para um outro, porque eu não fiz nada para o Ernesto Nazaré ser tocado no Japão, né? A Rosana não fez nada para o Ernesto Nazaré ser tocado na Islândia. Agora sim, mas ele já estava sendo famoso antes disso. Eu acho que a coisa boa que nós pudemos fazer, Luiz Antônio, foi levar para esse público que já era, eventualmente, já tinha ouvido falar de Nazaré, a totalidade da obra dele. Porque o que, que acontecia? As pessoas muitas vezes me perguntavam, porque eu já tocava Nazaré, às vezes de bis, em recitais na Europa. As pessoas, você não tem partituras de Nazaré? O negócio é que sempre eram as mesmas, que eram editadas, as que todos nós conhecemos. O Odeon, o Brejeiro, o Apanhei de Cavaquinho. Eu acho que é importante a gente deixar o mundo inteiro conhecer essa dimensão maravilhosa da obra dele, que permite chegar a peças como aquela, que é triste, é que é uma peça que não, a gente não imagina, num primeiro momento, que é um Nazaré por trás daquela peça. Então, eu acho que é muito bom e eu acredito, como você, que quando os coreanos, os pianistas coreanos, que são ótimos, e os chineses descobrirem Nazaré, vai ser um dos grandes hits desse. E isso vai acontecer fatalmente, porque, na verdade, quando a gente fala, por exemplo, quando os pianos foram sumindo das casas, isso vem com o surgimento de rádio, vitrola, não é? A vitrola. Televisão. Sim, mas a televisão já é bem recente, mas aí a televisão, quando surge a televisão, nós já estamos num outro fenômeno, que é a urbanização das cidades e os apartamentos pequenos, a verticalização, você já não tinha mais casa. Aquela imagem de piano subindo para o sétimo andar, você já não vê mais. Né? Já não existe mais piano. E depois veio o teclado, não tem mais piano. Agora é teclado que você entra com ele no elevador, com ele debaixo do braço. Mas isso é outra conversa. Isso. O que importa é que nós não damos valor à cultura. E os chineses também têm esses problemas, os coreanos também têm esses problemas, mas eles dão valor. E que nós não estamos dando. E são generosos, né? Eles não se importam que o artista é brasileiro, é francês, ele vê que é bom, ele divulga, né? Então não tem aquela coisa, você vai vamos tocar o que é nosso? Não. Eles querem tocar o que é bom, né? E o Nazaré é bom. E eu queria dizer aqui do papel importantíssimo que as emissoras ligadas à EBC têm feito no resgate da cultura brasileira. Então eu desejo longa vida à Rádio Nacional e que conquiste rapidamente outras frequências para poder divulgar no Brasil inteiro e quem sabe no mundo a nossa cultura musical. Legal. Gerdau, queria que você se despedisse também do programa, porque nós vamos encerrar rolando mais um Nazaré aí. Luísa, tá? Augusto Golo, eu quero dizer da honra de participar dessa homenagem dos 150 anos de Ernesto Nazaré através da nossa Rádio Nacional, através do seu programa e todo esse conhecimento trazido por Rosana Lanzelotti e o Luiz Antônio de Almeida. Foi tudo muito bom, eu gostei muito de participar desse programa, do que eu aprendi, e espero que os nossos ouvintes também tenham esse desejo e essa satisfação. Muito obrigado. Tá certo, então eu quero agradecer muito aqui a presença do Luiz Antônio de Almeida, pesquisador da vida e da obra do Ernesto Nazaré, autor da biografia ainda não publicada, mas que agora, com 150 anos, sem dúvida vai sair do prelo, como se diz, vai entrar no prelo para depois sair primeiro, né? E a Rosana Lanzelotti, que é cravista renomada, idealizou e coordenou essa produção geral e artística do site www.ernestonazaré.com.br, resgatou mais de 200 obras de Ernesto Nazaré, nós ouvimos apenas uma aqui, a participação também do Gerdau dos Santos, e vamos encerrar com o Jacó do Bandolim, lá em Brasília, em 1967, numa casa, ele executando o Apanhei de Cavaquinho, até com uma explicação aí antes que ele fala aí. Vamos encerrar o programa com isso. Não, não, sai violinha. Mas o apanhete de cavaquinho que eu toco é completamente diferente do que você é que toca para hoje. Você deve tocar muito melhor, você deve tomar. Não sei. Vamos ver se sai. Eu toco o apanhete de cavaquinho que eu tenho a impressão que Nazaré gostaria de ouvir. É um pouco de presunção da minha parte. Ouviu? Mas eu tenho a impressão que o apanhete de cavaquinho que ele gostaria de ouvir é esse. Só para atenção, viu? É isso aí, com essa interpretação do Jacó do Bandolim, para o Apanhete Cavaquinho, nós encerramos esse programa em homenagem aos 150 anos de Ernesto Nazaré. Tema Livre fica por aqui. Amanhã às 10h05 nós estamos de volta. Uma ótima segunda-feira, um ótimo começo de semana para você. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Nacional. Rádio Nacional.